2021. Foram quatro ou cinco séculos acorrentados, amordaçados, estuprados e explorados por um colonialismo que com bastante afinco roubou tudo de nós e fugiu em 75 e deixou-nos assim despreparados e perdidos, sem perspectivas de um futuro com sentido. Hoje lutamos angolano contra angolano, preto contra preto, do norte contra sulano, Estado contra o povo, povo contra a polícia, polícia contra a zungueira, zungueira contra a polícia, polícia contra a constituição, constituição contra ativistas, ativista contra político, políticos contra jornalistas, ricos contra pobres, pobres contra pobres, pobres contra elite, elite contra os nobres. E lutamos e esquecemos deste modo que na guerra entre irmãos sempre perdemos todos. Angola, nós precisamos conversar. Angola, eu disse precisamos conversar. Angola, tá na hora da gente conversar. Angola, eu repito, precisamos conversar. Angola, nós precisamos conversar. Angola, eu disse precisamos conversar. Angola, tá na hora da gente conversar. Angola, eu repito, precisamos conversar. Somos todos bacongos, Xokwe, Zumbundo, Ganguela, Nyaneka, Kwanyama, Kimbundo. Somos várias etnias que formam sem exceção o tal um só povo e a tal uma só nação. Mas ainda assim não queremos estar ligados ao grupo irmão que caminha ao nosso lado. A culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é nossa. A diversidade cultural deveria ser a nossa força. Somente a união e a coletividade, o compromisso com a pátria e com a verdade, nos permitirá um posicionamento respeitável e ocupar um lugar mais considerável. A definição de progresso continua vinculada à satisfação das classes mais abastadas, mas investir no capital humano e no bem-estar social são as garantias do desenvolvimento a nível nacional. Angola, nós precisamos conversar. Angola, eu disse precisamos conversar. Angola, tá na hora da gente conversar. Angola, eu repito, precisamos conversar. Angola, nós precisamos conversar. Angola, eu disse precisamos conversar. Angola, tá na hora da gente conversar. Angola, eu repito, precisamos conversar. A todos externos construíram o cenário e contribuíram para alimentar quatro décadas de guerra e caos econômico. Atualmente a política em Angola permanece vinculada a poderosos atores externos e estes continuam a ter acesso ilimitado a bens e privilégios. 2021, o Songo Yeto.